Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. 52º episódio de Beber a Noite e Devorar as Estrelas. Estamos aqui, Luís, é com grande orgulho que celebramos o nosso primeiro aniversário. Espero que seja o primeiro de vários. Se nos deixarem, se nos cortarem a emissão, se vamos por aí, acabou-se. Estamos aqui reunidos. Vamos começar. Recomeçar ali. Estamos aqui reunidos nesta Assembleia de Cristo para celebrar a Santa Missa. Ah, não, eu também não era assim. Deus. Não, um abraço. Não, mas de facto, é com um prazer enorme que estamos aqui para celebrar o nosso primeiro aniversário, que esperemos que não seja o último. Não, é este é o primeiro. Não, o primeiro, sim. Com estes dois malucos que tenho aqui companheiros destas maluqueiras, companheiros de luta, Miguel e o Pelejão. Que lhes tem dado um gosto terrível, porque temos dado voz a quem não a tem, tipo do género, aldeias como Valverde, Fatela, Domas, Alcaide, ninguém falava na rádio, e hoje há pessoas que contam as suas histórias e que, eu diria mais, sem ofensa para alguém, mas isto será um programa contra a cultura, mas com a cultura. É para acabar com a cultura. E é com grande gosto que recebemos esta malta que está connosco hoje para celebrarmos o primeiro aniversário. Pena é que não tenha vindo mais gente. Então veio o nosso auditório. Sim, veio o nosso auditório, mas não vieram os nossos patrões. Nós somos o primeiro programa de rádio em Portugal que consegue reunir praticamente todo o seu auditório numa festa. É. Vá, próximo. Falta a malta do Teixoso. Falta a malta do Teixoso, vamos mandar aquele abraço. Um dia não fomos ao Teixoso. Mas é novidade, somos na África do Sul. Na categoria Leite, estamos em um lugar. Categoria aqui. Categoria aqui. Leite. É tipo lazer. Então, temos aqui um programa de lazer há um ano na Rádio Cova da Beira chamado As Conversas da Baladiça. O novo programa que mais ouvido na África do Sul. Qual Alvin? Qual Ela! Alvin, chupa! A nada! A nada! Exatamente! Portanto, caros ouvintes, a nossa festa do segundo ano de aniversário é em Durban. Vai ser exatamente. Precisamos de capital. Investidores. Sim. Ah, precisamos de para pagar a vida. Não, é tostões. Já tostões. Para pagar a bebida. Como o teu amigo DJ do telhado, pedimos estes tostões para passar a música. DJ da Fatela. Do Zé do Telhado. Pronto, eu queria só agradecer também à Rádio Cova da Beira. Ter aberto as ondas hertzianas a estes malucos. É para perguntar que isto é o nosso primeiro aniversário e nunca, como é que isto nasceu? Como é que começou? Que eu já apanhei o comboio. Não, mas andamento. Eu sei, eu lembro-me bem como é que começou. A ideia não foi tu, para já. Não. Quem é que foi a ideia? O dia o Miguel Newton chegou ao pé de mim: é pá, vamos fazer um programa da rádio, não sei quantos e tal. Aliás, já o. O Mário tinha falado nisso quando fazíamos o programa de rádio. Eu tinha a Bela Décima. Então, vamos fazer o programa de rádio. Roubem cadeiras. Vocês estão com atenção? Ou... Estou a explicar e tu estás a olhar para o outro lado. E então o Miguel, vamos fazer um programa de rádio. Oh, Miguel, eu disse ao Sr. Miguel, é pá, tudo bem, olha, eu conheço lá a malta da Rádio Cova da Varanda e eu falo com eles. Vou te dizer, foi mesmo assim, caguei no assunto. Este gajo é maluco, agora vamos fazer um programa da rádio. Insistiu. Um dia chega ao pé do Miguel Nascimento, do seu presidente da Rádio Cova da Beira e do Paulo. É pá, era uma boa ideia. Depois falam nisso, sei quanto e tal. Era uma boa ideia. Só que na altura tínhamos aquela intenção, lembram-se? Ou ninguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer. Não, mas eles não estão. Então, lá é a repórter. Isto é para mim, Jerónimo. Sim. E naquela altura. E naquela altura era para ser uma conversa para entrevistar pessoas com uma certa identidade cultural, não sei quanto. Mas só que ao longo das primeiras entrevistas começamos a ver que aquilo não era o nosso ambiente. O nosso ambiente era dar voz ao povo. E é aquilo que eu digo. Quantas pessoas de Valverde, de Fatela, de Donas, pessoas normais, contaram as suas histórias, falaram na rádio. Nunca falaram. Há outros programas para convidar outras pessoas. O senhor presidente disto, o senhor presidente daquilo, o senhor escritor. Nós queríamos falar com pessoas do povo. E depois foi bem aceito com o Paulo Pinheiro. Aliás, o Paulo chegou agora. Isto vai ser o programa mais fácil de editar. Vai ser o teu programa mais fácil de editar. Não foi? Estava aqui a contar a história. Como é que apareceu as coisas da baladiça? Já continua, esforça. Aqui está a gravar. Primeiro uma fotografiazinha de família. Este rapaz já se tirou. Sem saber que vai por dentro. Ai, não trouxe! Por isso acabou. Em que parte da tua história? Senhores cavalheiros e senhoras cavalheiras. Os homens encostados à parede, a favor de dar um passo à retaguarda. Está a gravar? Como é que ela se chama? Lara. Olá, Lara. Está a gravar? Está sempre a bombar. Não. É que se eu faço isso, depois... Queremos nunca saber o que é que se pode perder. E depois foi isso. Aconteceu. Deram-nos a oportunidade de fazer o programa, depois disseram a que é que a gente queria o programa, não foi? Escrevemos segunda-feira ou essa coisa. Já para a semana, entra já, é às 10 horas. Claro que sabe muito bem que a Rádio Cova da Beira é um vídeo daqui até à África do Sul. Claro, a África do Sul é o nono programa, não é? De lazer. Fala com eles. E foi assim que nasceu o programa. Uma brincadeira. Depois o Pujol também estava interessado em fazer o programa da rádio. Nunca tinha feito o programa. Juntam-se três malucos. Dois músicos. E um repórter de TV. E um repórter de TV. De TV. E ainda por cima, dono do Jornal do Fundão, dono. É o moderador da conversa. Aquele lá, o moderador é que é entrevistando. Um dos objetivos é ir falando com pessoas, que desaparecessem, que fosse uma boa conversa. E temos que conseguir dar uma cabeça para entrevistar. É, só conversas. Para nós os notáveis da região não interessa nada. Para nós do programa, por exemplo, para a rádio ou para o jornal, os notáveis são notáveis. Ainda agora, por exemplo, eu vim a fugir da apresentação do livro do Luís Paixão Martins, que foi o grande guru da campanha do PS este ano, está lá aquilo que parece internacional socialista ali no casino. Aí chegou o ministro, chegou o presidente da Câmara, chegou assim, eu pus aquela malta toda lá dentro e... E pisguei-me para aqui para o meio. As conversas não são. Nós juntamos o útil ao agradável, vemos sempre o pepino. Certo. Com os convidados também. Claro. Pois isto tem outra história interessante. Nós hoje estamos aqui no Estrela da Tarde, que é este sítio de sol maravilhoso, é este café aqui na Fatela, que fica aqui ao lado mesmo, estamos a ver casa a passar, a Estrada 343. Exatamente. Que a Estrada 343 é, curiosamente, o nome do último álbum do Jerónimo. Eu sei que as pessoas todas lá em casa já ouviram 50 vezes músicas do Rock, mas como já é um dia de festa, eu faço a primeira escolha musical e quero ouvir a Estrada 343. Ora bem. E que fica a 50 metros da casa do Miguel Newton. Exato. Tu é que podias ter uma versão agora desta? Porque já tens. Já tens. Então a seguir ouvimos a tua. Então a Estrada 343 em versão Jerónimo e em versão... É os Matarratos ou é os Fatelas? Não, é os Matarratos. Yeah. força está a chegar. Matarratos, temos cá alguns hoje. Tiveste ensaiado de manhã? Está ali o Tiago. Já tem capa. Aí vai passar no documentário. Na homenagem. Dia quê? Dia 4, creio. Ainda 4 não está de março. Anunciado. O filme? Sim. É 1 de março. 1 de março. Está aqui o Mário Fernandes, tem ligações ao Cineclube de... Não tenho nenhuma. É apenas amigo. E mesmo isso tem que ser com algum. Miguel, é a tua vez. É? É a tua vez, dizes alguma coisa. Porquê que quiseram assinalar o primeiro aniversário de Primeiro, primeiro aniversário de... Não assinalamos, estamos a festejar neste momento. Mas porquê? Porque pode não haver segundo ano e então... Não, certamente... Estamos destinados a morrer na praia mais dia menos dia. As conversas da Bela disso é como a guerra do Vietnã. Tanto pode durar um ano como pode é. Exato. Depende do armamento. Ora, caso, o exatamente. Mandem-nos leopardos e tanques e nós continuamos. Coisas para ver e pessoas para conversar. Aliás, quem nos estiver a ouvir numa terra qualquer aqui na Beira, se nos quiser convidar para ir lá ao Orçai fazer um programa, é fácil, já temos como ser contactados. Agora, podíamos fazer uma pergunta. Hoje também temos a honra e o prazer de ficar notáveis de ter a jovem intrépida repórter da Rádio Costa da Beira, a Lara, a fazer este seu difícil trabalho um sábado à tarde, quando tinha de estar a fazer 50 coisas maravilhosas da vida. Está aqui, então conta lá. Eu não quero falar. Não, sou muito envergonhada. Hoje que trabalhos tiveste? Olha, fui uma Assembleia Geral dos Caminhões da Gardunha. Novas eleições, novos órgãos sociais, e é sobre isso que eu vou escrever amanhã. Entrevistei o Ministro da Educação, entrevistei o Ministro da Saúde, entrevistei o Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Foi uma semana em cheio. Mais simpático foi a mulher, como é óbvio, a Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Pois é, de Vila Nova de Foscoa. Exatamente. Muito boa onda. Até hoje. Até hoje. Não sei. Não, não, olha, por acaso, uma das que eu gostei mais de fazer foi o Dia do Migrante no seminário. Foi uma coisa que eu nunca tinha experienciado, tanto sentido de comunidade numa comunidade que não é deles. Agora é. É bom frisar isso, que agora é, mas pronto, todo esse sentimento de amor e tudo mais. Mais que. Sim, sim, de alguma maneira. Mas... Não. Às vezes tremo, mas não. Neste tipo de situações não tremo. E uma das coisas que eu mais gosto no jornalismo é isto, é eu nunca sei para onde vou, sei um briefing, pronto, mas nunca sei o que é que vamos encontrar e chegar lá e sentir-te tipo, vi em trabalho, mas não vi em trabalho ao mesmo tempo. Até quando é que é a música que é sua? Ah, vocês não vão gostar? Não. Nós não temos nada a gostar. Então vá, metam aí uma Beyoncé. Beyoncé. É mais clássica, o Single Ladies. Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies. Can't be mad at me, 'cause if you like it, then you should've. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Parabéns à Fatela Sónica pelo primeiro aniversário. Não é Fatela Sónica, conversas da baladiça, é isso. Fatela Sónica tem 3 anos de aniversário. Até o David, que as conversas da baladiça nunca abalem. Verdadeiramente. Não. Mas as abaladiças não que fiquem. As abaladiças? Sim, que nunca abalem verdadeiramente. Ah, claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Então, Pedro, então, o que tu queres dizer aqui sobre as conversas da abaladiça? Epá, dou os parabéns a... Mas tu por acaso ouves as conversas da abaladiça? Por acaso hoje comecei a ouvir, Quando soube que estavam amigos envolvidos nisso e conversas interessantes e música interessante. Conversas interessantes. Interessante. Acho que sim. Acho que sim. Acho que não é. Pá, no fundo é gravar aquelas conversas que se têm entre amigos. Não é. Sobre temas em geral. Não é. É dar conversa ao povo. É dar conversa a quem não tem voz na rádio. Exatamente. Não é? Essencialmente. Até diz lá, qual é que é a música que tu queres para o aniversário das conversas da baladiça? Qual é que era a música que tu gostavas de ouvir? Epá, isso está muito na onda punk. Epá, qualquer coisa dos Clash. Bem, está bom. Qualquer coisa dos Clash. Qualquer coisa, mas o que é qualquer coisa? Sei, não conheces essa música? Não, então... London Calling? Não, então pode ser o London Calling. Pode ser o London Calling. Just love. the calling, yes, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? E tu, David? E tu, David? Pai, não, mas diz lá. É uma coisa que ouvi há pouco não, tempo. Mas tu disseste uma coisa porque eu lembro que nós tivemos uma conversa na tua casa contigo, que a Silvia. Várias conversas. Várias conversas, foi muito giro. Sei que nunca mais ouviste as conversas da Baladiza, o teu trabalho também não está para isso. E diz-me lá, o que é que tu achas das conversas da Baladiza? E deste trio fantástico, deste trio radiocopofónico. É um trio improvável quase, não é? Aqui no triângulo das Beirudas, não é? Como vocês chamam, exatamente. É sempre interessante ouvir. E a música pode ser o novo disco de Iggy Pop, no mesmo do Strong Dog Boy, do Iggy Pop, que saiu agora já em 23, que é uma grande música. Ok, ok. Fala. obrigado, rapaziada. Obrigado por terem vindo. Obrigado por nos receberem. Oh, Miguel, como é que isto se liga? Esta merda está alto para o caralho. Olha, vai lá te gotear agora. Tem um bocadinho. Espera aqui a merda mais baixa, não sei como é que aquilo foi baixo, pá. Olha o outro maluco. Então vieste às conversas da baladiça para o primeiro aniversário? Não, eu vim cá para comer e para beber. Ninguém me disse que há nada de conversas. Não sei. Está bem. Mas não, não há cá conversas para ninguém. Então vá lá. Não, mas pode ser. Como é para as conversas da baladiça? Tu nunca ouviste as conversas da baladiça, mas pronto. Já ouvi. Então pode ser. Tenho uma t-shirt e tudo. Também eu. As conversas da baladiça. Quer dizer que sou o único que tem uma t-shirt? Ah, não, é vestida não. Vestida não está, mas tenho em casa. Então... Diz lá, para as conversas do primeiro aniversário, qual é que é a música que queres ouvir? Eu quero ouvir... Vai, a última que estava a ouvir no carro. Pode ser Caius, Son of a Bitch. Pronto. KY, USS. Muito obrigado por teres vindo. Ora essa. tem que ser a rodada toda a gente. Porque aquilo lá no alto dá para ir lá. Então vamos lá então. Isto agora tem que ser a rodada toda a gente. A rodar, Nicolau. Obrigado por teres vindo às conversas da Abladiça, o primeiro aniversário. Eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço. Então diz lá, uma música que tu queres ouvir no primeiro no aniversário das conversas da Abladiça? Jerónimo e os Cro-Magnon. Não, essa não. Quero ouvir Jerónimo e os Cro-Magnon. Pronto, está bem, qual é que queres? Agora não sabes. Pode ser uma de Bob Dylan. Não é? Está bem, pronto, está bem. Tá uma deles, caralho! Pode ser a da... A Autoroute! Da Autoroute! Não, Autoroute é do caralho, também pode ser, está bem, pronto. Tá obrigado, lá, lá, obrigado. Obrigado, eu. Vinha eu, um algeriano, marcando e cinco arabes. Quando de repente, à coteira da autorruta, vi uma casa tipo maison com fonetes para a frente, janelas para trás. E um placar à coteira que dizia restaurante. Entrei no restaurante. Disse garçom, uma bière para moi, outra bière para outro moi, que está à coteira de moi. Foste veta, né? Veu, olidão. Esse garçom de vier para moi, outra vier para o paco te de moi. Do outro lado, e só estive. Prendi a autorruta, cá de vento, e se vento, autorruta, fora tudo lá vitesse. Quando de repente o autobus me bate dentro, bate fora da autorruta. Oh, que grande acidente! Parti uma jambe, fui parar ao hospital. Foi então que chegou a medição, disse-me se só tem uma solução. Ou vai para o chão-mai, ou então vai para a retrete, ou então vai lá para o Val das Batatas no seu Portugal. Autorruta, autorruta, autorruta. E agora aqui... Beatriz. Beatriz. Obrigado por teres vindo. Ora, essa, obrigado. Ao nosso aniversário das Crestas da Valdícia. Queres dizer alguma coisa? É que se está aqui muito bem. Ah. Só mais uma hora de sol e pronto. Claro. E a música está boa, a companhia está ótima. E queres ouvir uma música? Está bom. Qual? Queres ouvir uma música? Diz lá uma música que tu queres ouvir. Narrado. Aí é, sei lá, tipo... Mas isso grava-se de dois lados. Era dos dois lados. Isto dá para dois ou três programas, não te preocupes. Obrigado, não é? Posso buscar um. Está difícil. Está difícil, não me ocorre nada, caralho. Fogo. Pode ser. Mas enquanto tiverem de decidir, vou buscar ouvir. Uma aqui desta malta do... Não, Gary Yamamoto, que é o rapaz. Aquela que ele não diz absolutamente nada e é muito gira. Pronto. Como é que se chama aquela que ele não diz absolutamente nada? É todas. É aquela do McDonald's, o... Mac and Cheese. Ok. Muito obrigado. Até tu, Carrucho. Então, sabá. Yes, muito obrigado por vocês virem dos folhos, de propósito para as nossas conversas da Valadiza. Entre folhos. Hã? Entre folhos. Qual é que é a diferença? É pousa folhos do bispo, é toda. É pousa folhos do bispo. Estás a gostar daqui estar? Adoro. Pronto, um sítio porreiro, não é? Maravilha, bom sol. É verdade, é pena não ter durado mais tempo aqui o sol, mas... Esta pergunta, o sol também se põe, é um grande problema. Até dizer alguma coisa, qual é que queres, a música que queres ouvir? Ou queres dizer alguma coisa para... Quero ouvir Steel Drivers. Está bem. Queres dizer alguma coisa para a rapaziada? Nada, não, pronto, está certo. Obrigado, tchau, obrigado. It's a long way down. It's a long way down. It's a long way down. It's a long way down. Oh, so far down that it ain't got a bottom. Thought you had wings, but I guess you ain't got them. Fallen angel, don't look now. Ooh, it's a long way down. Tiago, Tiago, que é o guitarrista dos Mata Ratos, companheiro de estrada do Miguel Newton. Então diz-me lá, porreiro, está fixe aqui esta cena. Um bocado. Obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Para o nosso primeiro aniversário das conversas. É sempre um gosto vir aqui à Cova da Beira. Claro. Claro, estás bem, estás bem. Uns bons copinhos e assim, tal. Sempre se bebe bem, cá. Num programa rádio no programa rádio copofónico não está nada mal, pois não. Nada. Continuo então, por muitos anos. Claro, então qual é que é a música que tu queres ouvir? Que é o aniversário das conversas da baladiça. Epá! Não, faço ideia. Eu não ouço música, só toco. Então quero ouvir qualquer uma dos Zik. Está bem, pronto. Eu não faço a mínima ideia quem seja, mas pronto. O Miguel Newton. Kicked in the teeth. Está bem, pronto, está certo. É assim do teu estilo. Obrigado.